Safka Brasil. Só pra tu saber, cantamos a guerra de verdade. Tá bom, Afeganistão, Campo Limpo, Kingston, Capão, Iraque, branco acorda. Acorda o tom da favela. Se faltar na tigela, não sai pra rua que tu gela. 28 graus abaixo de zero, a 7 palmos abaixo do cemitério. A pedido do clero negro, na África o vírus tá matando. Nação estúpida de minas explosivas, segue mutilando periferia. Saiba, o planeta é um quilombo, cheio de MSTs, reerguendo os escombros. Que boom ruiu, é o mundo do terrorismo. Clic-clac boom e a humanidade se afunda no abismo. Mestre dos soca-discos com as forças ancestrais. Ó que progresso, pra deixar os moleques mais racionais. Latino, taboca, nativo de rua, som de maloqueiro. Sul-americano, africano, original, rap brasileiro.